uma missão a se cumprir, um objetivo a seguir, um coração repleto de amor, porque Jesus Cristo nos salvou. Invencíveis pela fé, invencíveis pelo amor, invencíveis porque Cristo nos salvou. E agora sou um desbravador, fomos chamados para servir e conseguir chegar aqui. Depois de lutas e abnegação, estamos prontos para a ação. Invencíveis pela fé, invencíveis pelo amor, invencíveis porque Cristo nos salvou. E agora sou um desbravador. Invencíveis e fiéis como Daniel, nós devemos prosseguir nessa jornada até o céu. Invencíveis pela fé, invencíveis pelo amor, invencíveis porque Cristo nos salvou. E agora sou um desbravador. Invencíveis pela fé, invencíveis pelo amor, invencíveis porque Cristo nos salvou. E agora sou um desbravador. Invencíveis pela fé, invencíveis pelo amor, invencíveis porque Cristo nos salvou. E agora sou um desbravador.